Felipe significa aquele que gosta de cavalos. Não é certamente por causa disso que muitos cristãos se tornam carinhosamente devotos de São Felipe e celebram sua memória litúrgica no dia 3 de maio. É porque Felipe era um dos 12 apóstolos escolhido pessoalmente pelo próprio mestre para fazer parte de seu grupo. Como os demais, ele foi chamado para conviver familiarmente com Jesus, acompanhando-o em sua missão. Assim, puderam aprender diretamente de Jesus, não só os ensinamentos, mas também suas opções e atitudes. Puderam descobrir o que, para ele, significa fazer a vontade de Deus. Felipe e os outros apóstolos conheceram de perto quem era Jesus. Tal proximidade e amizade com o carpinteiro de Nazaré fez com que, após a sua morte e ressurreição, esse grupo entendesse que devia anunciá-lo como caminho seguro para Deus. Verdade iluminadora que confere sentido à nossa existência e vida plena que sacia a nossa sede de infinito. Jesus foi, para os apóstolos, não somente um mestre da fé, mas um grande amigo. E mais do que isso, um verdadeiro irmão. Abriu-lhes o caminho da salvação ao possibilitar que experimentassem o amor do Pai por todos e que assim se libertassem de uma compreensão ritualista da religião para a prática da justiça, da misericórdia, da partilha e do amor ao próximo. Quem encontra esse Jesus mestre, amigo e irmão, não consegue guardá-lo para si, mas quer comunicá-lo a todos. Isso é precisamente o que nos ensina o apóstolo Felipe. O Evangelho, segundo João, diz coisas interessantes sobre ele. Era de Betsaida, cidade dos irmãos Pedro e André, e provavelmente também pescador como esses. Felipe e André deviam ser muito amigos e andar sempre juntos, pois toda vez que um entra em cena nos Evangelhos, o outro também aparece. Após conhecer Jesus, Felipe encontrou seu amigo Natanael e lhe fez o mesmo convite que havia recebido do mestre: vem e vê. Com a mesma abertura de coração, disposição para ir ao encontro e cultivar proximidade, podemos também conhecer Jesus, amá-lo e tomar a decisão consciente de segui-lo para depois comunicá-lo. No episódio da multiplicação dos pães, para pôr Felipe à prova, Jesus lhe pergunta: onde poderiam comprar pão para toda aquela gente faminta? O apóstolo não via dinheiro que bastasse para isso, sem saber que o mestre tinha a solução. Outro momento relevante da atuação de Felipe foi quando alguns estrangeiros, estando em Jerusalém, desejaram conhecer e encontrar-se com Jesus. Na ocasião, Felipe e André são os que ajudam o encontro a acontecer. Durante a última ceia pascal, Jesus dirigia profundas palavras de despedida a seus amigos. Pediu-lhes que cultivassem o amor uns para com os outros, como ele os tinha amado, que tivessem fé nele e seguissem o caminho que ele traçou. Disse-lhes ainda que, por o terem conhecido, já tinham conhecido e visto o Pai. Felipe, então, interrompeu Jesus e fez a ele o seguinte pedido: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe assegurou firmemente: tanto tempo faz que estou convosco e não me conheces, Felipe. Quem me viu, viu o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? A intervenção de Felipe ajudou na explicitação do mistério que estava sendo revelado pela vida de Jesus: o rosto de Deus. Mais tarde, com a vinda do Espírito Santo, a comunidade seguidora de Jesus pôde expressar, na fé, a beleza dessa comunhão amorosa de Deus como Trindade Santa. Segundo a tradição, Felipe era casado e tinha duas filhas. Ele pregou o Evangelho na Palestina, na Grécia e na Ásia Menor. A Felipe são atribuídos muitos milagres, inclusive o de ter revivido um morto em Hierápolis, na Frígia. Nesta cidade, Depois de realizar atividades apostólicas, morreu mártir por volta do ano 80, durante o reinado do imperador Domiciano. Suas relíquias se encontram na Igreja dos Santos Apóstolos em Roma, onde seu túmulo, ao lado do de São Tiago, é muito visitado. Ó amado São Filipe, tu soubeste buscar o essencial da fé cristã, deixar-se guiar pela força do Espírito Santo, seguir os passos de Jesus e ver o Pai. Alcança-nos do Santo de todos os santos, Jesus, a graça de ver o rosto de Deus em cada um de nossos irmãos e irmãs, sobretudo nos mais pobres, excluídos e sofredores. Amém.